É impressionante o que uma pessoa que tem um objetivo na vida pode fazer. É impressionante o que alguém que está buscando alcançar um resultado na sua vida pode fazer. E nós temos inúmeros exemplos dentro das escrituras de pessoas nessa condição, que fizeram coisas tremendas porque tinham um objetivo na sua vida, mas também poderíamos citar inúmeros exemplos de pessoas fora das escrituras que fizeram coisas tremendas porque tinham um objetivo na sua vida. Mas Paulo, ele é interessantíssimo. Como que Paulo, ao assumir uma missão, ao assumir um objetivo, se tornou uma pessoa simplesmente excepcional com relação à sua resistência na busca do seu objetivo. Eu costumo dizer, eu quando leio um versículo assim só das Escrituras, para compartilhar com os irmãos, eu sempre tomo o cuidado de trazer o contexto em que aquele versículo foi colocado, como ele foi escrito, porque eu morro de medo de, ao estudar um texto fora do contexto, ter arrumado um pretexto para heresia, né? Então, eu tomo esse cuidado, dadas as minhas limitações, né, de não ser um teólogo, de sempre estudar o texto dentro do contexto. E um dos textos mais idiotas que eu já vi fora do contexto das Escrituras foi na luta do Mike Tyson contra Evander Holyfield. Aí está lá, Mike Tyson, campeão mundial de pesos pesados, e aí entra Evander Holyfield, carecão, vestido com aquele roupão, né? E é escrito no roupão assim, Filipenses 4:13. Para lutar com Mike Tyson. O que está escrito lá em Filipenses 4:13? Tudo posso naquele que me fortalece. Então ele pegou um texto das Escrituras, o contexto dele era esportivo, era de tentar derrubar uma pessoa que inúmeros outros lutadores tinham tentado derrubar e ninguém tinha conseguido, e ele evoca Filipenses 4:13 para poder ir para aquela luta com pensamento positivo. E deve ter funcionado, porque naquele dia ele de fato derrubou o Mike Tyson. Mas olha só o contexto verdadeiro desse texto. Esse texto se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 4. E olha que interessante, o capítulo 4 versa sobre o mesmo tema que nós estamos estudando no Sermão da Montanha. Só que no Sermão da Montanha, ele era um ensinamento de Jesus para os seus discípulos e para as multidões. Aqui em Filipenses, é uma experiência de vida. É uma experiência de alguém que, ao ter aprendido os ensinamentos de Jesus, estava vivendo os ensinamentos de Jesus. Olha que coisa linda. A partir do versículo 4, que também é um texto muito utilizado em caixinhas de promessa, o versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Olha o 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Alguma coisa a ver com o texto que nós estamos estudando? É Paulo falando para os discípulos dele. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. E aí ele continua. Finalmente, irmãos, voltemos para a nossa missão. Voltemos para o nosso objetivo. Não desviemos um centímetro sequer do objetivo e do desafio que nos foi proposto por Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isto praticai. E o Deus da paz seja convosco. E aí ele começa a falar da sua experiência pessoal. E ele fala a sua experiência pessoal assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas desde antes, mas vos faltava oportunidade. E aí ele começa a falar tudo, algumas das coisas que ele passava, e estava disposto a passar, estava pronto a passar, para quê? Para conseguir o seu objetivo. E aí ele diz assim: não digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar fome, posso passar frio, posso passar humilhação, nada disso importa, eu sublevei, eu estou no outro andar, porque o que me importa, o que me interessa é a minha missão, é o meu alvo, é o meu objetivo. E aí, a casa está na rocha. A tempestade, que para todo mundo é destruição, para ele é apenas alguns obstáculos que eu tenho de saltar para alcançar o meu alvo. E aí ele não ficava ansioso: ai meu Deus, os romanos vão me prender amanhã, ai estou com ansiedade. Não, se me prenderem amanhã é porque é vontade do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa interessante, estar na rocha não é estar com todas as contas pagas apenas, não é estar com a casa bonita, não é estar com um carro novo só. Está na rocha, está numa situação que, seja o que ocorrer, você vê a mão do Senhor, você vê a providência do Senhor e você vê que o Senhor está com você. E você passa por tudo isso com um estado emocional positivo, porque a sua motivação não depende de satisfação de necessidades imediatas. A sua motivação nasce e se alimenta da sua missão. Nasce e se alimenta da sua missão. Eu oro a Deus para que Deus me capacite assim. Não são poucas as vezes que eu me vejo perdido nas minhas necessidades cotidianas. Mas todas as vezes que eu olho para o Senhor, todas as vezes que eu olho para o projeto de Deus para a minha vida, eu renovo as minhas forças, eu renovo a minha motivação, amém? Isso é prático, irmãos, isso não é alguma coisa para a gente ouvir no púlpito da igreja, achar bonito, isso é mais do que isso, isso é alguma coisa que você pode ouvir, guardar no seu coração, chegar na sua casa, abrir a porta, chegar diante da sua cama, ajoelhar e falar: Senhor, me capacita, eu quero parecer com Jesus, eu quero ter as características que Jesus falou que os seus discípulos teria e que as descreveu no Sermão da Montanha. Como Paulo conseguiu isso, como Pedro conseguiu isso e como tantas outras pessoas cristãs de outros séculos e da nossa própria geração têm conseguido e têm buscado o Senhor e têm andado com o Senhor dessa forma. Olha, interessante. O pastor Sóstenes, ao falar aqui da escola de discípulos e tal, ele falou de dois personagens das Escrituras que aquecem o meu coração, Elias e Eliseu. E falou de um passar a capa para o outro. E só se lembrava que a condição que Elias colocou para Eliseu para que ele recebesse porção dobrada do Espírito é que Eliseu andasse com Elias e aprendesse com Elias. Com Paulo não foi diferente. E o Eliseu de Paulo é Timóteo. Olha o que acontece com um homem cuja motivação é um alvo, cuja motivação é buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Olha o que acontece aqui em Timóteo capítulo 4. Ele fala assim, já terminando instruções que ele estava passando para Timóteo, um discípulo seu, que já era pastor, ele termina assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Ou seja, haja como eu agi, faça como eu fiz. E ele termina assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, por sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. E olha que balanço de vida espetacular. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém?